Autor. Supõe-se, geralmente, que Samuel escreveu o livro até o capítulo 24. E pelo fato de que os profetas Natã e Gad são mencionados juntamente com Samuel em Ikron 29:29, como biógrafos dos acontecimentos da vida de Davi, conclui-se que eles foram os autores dos capítulos restantes. Esfera de ação. Desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrangendo um período de 115 anos desde mais ou menos 1171 a graus Celsius, até 1056 a graus Celsius. Conteúdo. O conteúdo do livro de Samuel pode agrupar-se ao redor de três pessoas: Samuel, Saul e Davi. E, referente a Samuel, 1:7. 2. Referente a Saul, 8:15. 3. Referente a Davi, 16:31. E, referente a Samuel, 1. O nascimento de Samuel, caps 1:2:11. 2. A vocação de Saul, 2:12. A capitão 3. 3. A arca é a tomada, caps 4, 5, 4. O regresso da arca, caps 6, 7. Onde era nesse tempo da história de Israel o lugar de culto? 1:3. Quando se tornou Jerusalém o lugar de culto? 2 são 5:6:9. Que lugar ocupava Ana no coração de seu esposo? V. 8. O que causava a sua tristeza? Que significava naqueles dias para uma mulher judia não ter filhos? Gen. 30:23. Luke 1:25. Que espécie de filho pediu Ana ao Senhor? V. 11. Que prometeu ela que ele deveria ser? V. 11. Cumpre. 1. Capitão 6. A quem se assemelhava neste sentido? Luke 1:2:13-15. Por que o chamou Samuel? V. 20. Cumpriu Ana seu voto? 1:2:24-28. O que inspirou a bondade de Jeová para com ela? 2:1:10. Que mulher israelita pronunciou palavras semelhantes sob circunstâncias similares? Luke 1:2:46-55. É possível as pessoas estarem no ministério, apesar de serem pecadoras? 2:12. Que se diz a respeito dos filhos de Eli? Como prejudicaram esses jovens a causa do Senhor? 2:17. Foi Ana bem recompensada por seu sacrifício? 2:21. Que aviso foi dado a Eli? 2:27. 36. Qual era a condição da revelação naqueles dias? 3:1. Qual deve ter sido em consequência a condição do povo? Pro 29:18. Sal 74:9. Amós 8:11. O que demonstra que Deus pôde revelar sua vontade a um pequenino. Como confirmou o Senhor a vocação de Samuel? 13:19. 20. Samuel foi o primeiro dos profetas escritores. Atos 13:24. 13:20. E são 13:20, depois do 66 através da Bíblia livro por livro. E Samuel 67, fracasso do sacerdócio. Samuel chegou a ser o chefe espiritual do povo e o mediador entre ele e Deus. Os capítulos 4 e 5 relatam a tomada da arca. Esta era um símbolo da presença da glória do Senhor. 1:14:43, 44, Josué 3:6, e são 14:18, 19, Sal 132:8. Ela ia diante dos israelitas nas suas peregrinações pelo deserto e algumas via com acento grave exante o exército em tempo de guerra. Josué 3:6. Diante da arca os chefes consultavam a vontade do Senhor. Êxodo 25:22. Josué 7:6-9. Juízes 20:37. Israel, em sua condição de apostasia, fez uso supersticioso de com acento grave este imóvel sagrado, pensando que o seu mero uso formal lhe traria a vitória. Confiaram nela em vez de confiar no poder do Senhor do qual era símbolo. 4:3. Sua grande aclamação no campo foi apenas o resultado de entusiasmo natural. Enquanto a arca trazia bênção ao povo de Deus, que trazia aos inimigos. Capitão 5. Que luz tinham os homens sábios entre os filisteus sobre a cura divina? 6:3:6. Com qual história estavam familiarizados? 6:6. Qual foi o efeito sobre os israelitas ao ver o regresso da arca? 6:13. De que ato de profanação foi culpado o povo? O que lamentaram os israelitas? 7:2. Que lhes disse Samuel que fizessem? 7:3. De que é símbolo o ato mencionado dos israelitas? 7:6. Sal 62:8. Que relevância se dá a oração Ana com acento grave este capítulo 7:5, 8:9. Notem que Samuel toma sobre si o ofício de sacerdote fazendo sacrifícios. 7:9. Embora só os sacerdotes pudessem oferecer sacrifícios, o Senhor fez uma dispensa especial a favor de Samuel, por causa da falha do sacerdócio, o que se seguiu ao arrependimento de Israel. 7:2.10-14. 2. Referente a Saul. 1. Israel exige um rei. Capitão 8. 2. Saul escolhido e ungido. Caps. 9. 10. 3. A primeira vitória de Saul. Capitão 11. 4. A proclamação do reino por Samuel. Capitão 12. 5. Saul rejeitado. Caps. 13 e 15. O capítulo 8 relata o desejo de Israel por um rei. Qual era a razão de desejar um rei? 8 ou 5. Qual era o plano de Deus para com a nação? Deut. 14 e 2. 1. 23:9. Qual foi a escusa do povo para demandar um rei? 8:3-5. Até que ponto se identifica Deus com seus servos? 8:7. Permitiu Deus ao povo fazer sua vontade? Qual espécie de rei disse o Senhor que teriam? 8:2.11-17. Quem tinha previsto que Israel ia desejar um rei? Deut. 17:2.14-20. Desanimou ao povo a descrição do Senhor de seu futuro rei? 8:19-20. Que fez o Senhor então? Sal. 106:15. Qual era a reputação de Samuel entre o povo? 9:6. Originalmente, como se chamava um profeta? 9:9. Em que grau de proximidade a Deus se encontrava Samuel? 9:15. Que sinais foram dados para confirmar a fé de Saul? 10:1-8. Notem aqui a existência de uma escola de profetas da qual Samuel era provavelmente o chefe. 9:10. O capítulo 10:6-9 não ensina em que Saul se tenha regenerado. Declara, contudo, que o Senhor deu a Saul um novo coração. Mas isso significa simplesmente que lhe conferiu as qualidades necessárias para o ofício. Deu-lhe o coração de um rei. A ação de Saul em esconder-se entre a bagagem tem sido interpretada como sinal de modéstia de sua parte. Mas era uma modéstia manifestada em tempo inoportuno. É um pecado tão grande insistir na modéstia e permanecer atrás, quando o Senhor chama à frente, como é passar à frente quando a vontade de Deus é que se fique atrás. Estava todo o povo a favor de Saul? 10:27. Como demonstrou a sua sabedoria? 10:27. O que foi que estabeleceu a popularidade de Saul? 11:2.11-13. Embora Israel tenha rejeitado 68 através da Bíblia livro por livro. E S.A.M.U.L.6:9. Tado Jeová, ele os desamparou inteiramente. 12:14. 22. Como considerava Samuel um descuido da oração e intercessora. 12:23. O capítulo 13 relata o pecado de Saul, intrometendo-se no ofício sacerdotal. Isso foi uma violação flagrante de Num. 13:10. 38. Qual a desculpa dada? V. 12. O que perdeu por causa de sua desobediência? 13:13. O que se fez saber a Saul? 13:14. Qual ato de desobediência selou a sorte de Saul? 15:19. Que desculpa deu Saul? V. 18. Que princípio expôs Samuel em 15:22? Foi o arrependimento de Saul realmente sincero? Cumpre. V. 25:30. Quais foram os sentimentos de Samuel a respeito da rejeição de Saul? 15:35. E os sentimentos do Senhor? 3. Referente a Davi 1. Davi ungido rei. Capitão 16. 2. A vitória de Davi sobre Golias. 17. 3. As perseguições e peregrinações de Davi. Caps. 18:30. 4. A morte de Saul. 31. Como julgava Samuel as qualidades necessárias de uma pessoa para se tornar rei. 16:6. Como julga o Senhor. 16:7. O que sucedeu depois que Davi foi ungido. 16:13. De qual acontecimento isso era típico? Mate. 13:16. 17. O capítulo 16 e 14 parece apresentar uma dificuldade. Lemos que o Espírito do Senhor deixou Saul e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Tem sido perguntado: envia Deus maus espíritos aos homens? Para a explicação disto citamos algumas palavras do Dr. Torrey, que quer dizer um mau espírito. O texto demonstra claramente. Era um espírito de descontentamento, inquietação e depressão. 7:0 através da Bíblia livro por livro. As circunstâncias eram estas. Saul tinha se mostrado infiel ao Senhor. Tinha desobedecido deliberadamente a Deus. Este, como consequência, havia retirado o seu espírito dele e um espírito de medo e descontentamento vinha sobre Saul. Este não era um ato cruel por parte de Deus. Não havia coisa mais bondosa que Deus pudesse ter feito. É uma das provisões mais misericordiosas de nosso Pai Celestial que, quando lhe desobedecemos e andamos longe dele, nos faça sentir infelizes e descontentes em nosso pecado. Se Deus permitisse que continuássemos felizes em nosso pecado, seria a coisa mais cruel que podia fazer. Mas Deus, na sua grande misericórdia, quer reaver a si mesmo, se possível, todo pecador, E se pecamos, Deus, para nosso maior bem, envia-nos inquietação e profunda tristeza. Se fizermos o devido uso dessa tristeza que o Senhor nos envia, ela nos levará a Deus e a alegria do Espírito Santo. Saul usou a mal. Em lugar de permitir que a inquietação de seu coração lhe trouxesse o arrependimento, permitiu que amargurasse sua alma contra aquele que Deus tinha favorecido. O enviar o Espírito foi um ato de misericórdia de Deus. Do mau uso desse ato de misericórdia resultou a ruína de Saul. Os estudantes confundem-se pelo fato de Saul não ter reconhecido Davi depois da sua vitória contra Golias quando ele mesmo o tinha enviado. 17:2.55-58. O Senhor Parrot, um missionário de Madagascar, explica esta dificuldade descrevendo um costume daquele país. Em Madagascar, quando um homem leva de vencida alguma grande façanha, o clamor não é quem este, mas de quem é filho, passando a glória a quem é seu pai. Além disso, o costume de Madagascar manda fingir ignorância do parentesco para poder exprimir maior surpresa. E essa é M.U.L. 71. Quem se fez amigo de Davi nesse tempo? 18:1. Que causou inveja a Saul? 18:6-7. Porque o temia Saul? 18:12. Qual era a popularidade de Davi em Israel? 18:16. Como procurou Saul matar Davi? 18:2.20-30. 19:1-17. Como o Senhor protegeu a Davi? 19:2.18-24. Para onde fugiu Davi? 19:18. Qual a raiz da inimizade de Saul contra Davi? 20:31. O estudante deve fazer uma lista dos lugares onde andou Davi durante suas peregrinações, anotando o que ocorreu em cada lugar. Temos lido o relato das peregrinações e perseguições daquele que tinha sido ungido rei sobre Israel. Quais eram os seus sentimentos durante esse tempo? Suas experiências religiosas. A leitura dos salmos seguintes, que se referem a este período de sua vida, responderá a estas perguntas. O estudante deve ler o Salmo 59, Cumpe e São. 19:11. Salmo 56, Cumpe e São. 21:10. 11. Salmo 34, Cumpe. 21:13. Salmo 57, Cumpe. 2 São 22:1. Salmo 52, Cumpe e São. 22:9. Salmo 54, Cumpe e São. 23:19. Capítulo V3, Segundo Livro de Samuel. Tema: o livro todo concentra-se na figura de Davi. Não há outra de suficiente importância que atrai a atenção. É o quadro do ungido de Deus, para o qual os nossos olhos se dirigem. É o quadro do homem segundo o coração de Deus que iremos estudar. E começamos o nosso estudo com esta pergunta: o que há em Davi que mereça um título tão honorífico? Não observamos de longe de modo a vê-lo como rei, em posição elevada, rodeado por toda a insígnia da realeza, mas sim observámo-lo de perto, na sua familiaridade de homem. Vemo-lo, não somente sobre o trono, mas sim no lar. Vemo-lo nas suas tristezas mais profundas, e na hora de seus maiores triunfos. Ouvimos as suas orações e os seus elogios, sua justa indignação, e suas palavras de bondade, ternura e generosidade. Somos testemunhas do seu pecado, do seu arrependimento, dos seus momentos de impaciência e da sua dignidade real. O quadro todo, apesar de suas partes em sombras escuras, apresenta-nos um homem em cuja vida Deus ocupava o primeiro plano.